No âmbito do Espaço Mobile, a Voz da Alemanha passa a apresentar mais um programa da série Passeio pelas Cidades Alemãs. Hoje, diretamente de Halle, uma cidade situada no estado da Saxônia-Anhalt. Ao microfone, Sandra Dicken e Arno Rocholl. Halle, antiga cidade salina e hanseática, situada às margens do rio Saale, é uma das mais antigas cidades da Alemanha Central. Não é à primeira vista que o visitante irá descobrir todo o seu encanto. Devido à sua história milenar e ao fato de que está localizada no coração de uma região de importantes tradições culturais, Halle, cidade natal do célebre compositor Georg Friedrich Händel, oferece inúmeras atrações para os turistas que desejam se informar sobre a história, a arquitetura e ainda sobre as múltiplas atividades comerciais desta região. Vale a pena conhecer a cidade e seus habitantes, os Hallenser, ou, segundo as tradições da extração do sal, os chamados Halloren, nome dado aos antigos salineiros de Halle. Halle foi mencionada pela primeira vez em um documento do ano de 806. No entanto, as margens do rio Saale são povoadas há cerca de 5 mil anos. Durante muitos séculos, a extração e o comércio do sal determinaram o destino da cidade. No século XVI, sob o reino do cardeal Albrecht, Halle se converteu em uma cidade residencial e conheceu uma época de apogeu, sob a cultura da corte e da burguesia. A universidade, criada em 1694, atraiu cientistas de renome e tornou-se célebre em virtude do alto nível de seu ensino. No final do século XIX, o caráter da cidade muda de forma decisiva. Através da grande influência da Revolução Industrial, Halle se transforma em uma cidade de importância comercial e industrial, ramos que, desde então, determinam a vida e o perfil da cidade. É a partir do final do século XVII que Halle adquire muita fama como o centro da Ilustração, a filosofia das luzes e do pietismo, movimento de intensificação da fé nascido na Igreja Luterana Alemã. No século XVII. Graças ao espírito pietista nela reinante, a recém-criada universidade torna-se a mais frequentada da Alemanha. É longa a lista de nomes famosos de seus professores e estudantes. Aqui, há mais de 100 anos, também está sediada a Academia Alemã de Pesquisas em Ciências Naturais, a Leopoldina, nome que homenageia o imperador Leopoldo I. Ela é, ao mesmo tempo, a mais antiga academia de ciências naturais da Alemanha. A reputação de Halle como centro de ciência, educação, ensino e pesquisa é, atualmente, reforçada através de um grande número de institutos e centros de pesquisa. Anotem a seguir a pergunta do programa de hoje. Halle é a cidade natal do célebre compositor Georg Friedrich Händel? Sim ou não? Queiram ouvir a seguir o famoso coro de meninos Staatssingerchor, sob a direção de Stefan Bivier, interpretando uma estrofe da composição An der Saale hellen Strande. Halle se beneficia de uma situação privilegiada, pois está situada no coração da zona econômica da Alemanha Central, e é um centro industrial e administrativo que abre perspectivas futuras reais, assim como interessantes condições para investimentos. Outras vantagens são numerosas zonas industriais implantadas ao norte, ao leste e ao sul da cidade e na periferia do bairro Halle-Neustadt. Além do mais, Halle desfruta das vantagens de se encontrar localizada nas proximidades de uma das grandes estações ferroviárias de mercadorias e nas imediações do aeroporto de Leipzig-Halle. Os ramos industriais dominantes na região são os das construções de máquinas e veículos e as indústrias de gêneros alimentícios e de química. O Teatro Estadual, Teatro Novo, a Galeria Moritzburg, a Marienbibliothek, a Escola Superior de Arte e Desenho, o Castelo Giebichenstein, o Festival Händel e um grande número de concertos aqui realizados são algumas das atividades culturais que a cidade oferece aos seus moradores. Vale a pena partir em busca dos vestígios deixados pela história da região, visitando-se museus e salas de exposições da cidade e da universidade com suas coleções. Para os que gostam de sonhar, aconselhamos um passeio pelo Jardim Reichardt, que foi no passado o lugar predileto de encontro dos poetas e pensadores do romanticismo. Visível de longe, através de suas 5 imponentes torres, a Marktplatz, a Praça do Mercado, é o centro de Halle. O prédio dominante é a igreja Unser Lieben Frauen, que foi construída em lugar de 2 igrejas de estilo românico, das quais se conservou, respectivamente, as 2 torres. Construiu-se no centro uma basílica, em estilo gótico, de 3 naves. Em meados do século XVI, o célebre arquiteto da Renascença, Nickel Hofmann, aumentou as torres Haussmann, situadas no lado leste, e as reuniu por uma pequena ponte. A Torre Vermelha foi edificada entre 1418 e 1506. Outros monumentos dignos de menção são o Markschlösschen, o Castelo da Praça do Mercado, o conjunto arquitetônico Kühlerbrunnen, fonte refrescante, e uma antiga farmácia, a Hirschapotheke. Destacam-se ainda a Stadthaus, o prédio da prefeitura, a estátua de Rolando, junto à Torre Vermelha, e o monumento a Händel, o célebre compositor que nasceu em Halle. A parte inferior da praça se prolonga pelo Hallmarkt. Aqui existia um dos povoados mais antigos da cidade, o dos Salineiros, no Vale de Halle. A extração do sal tem uma grande tradição nesta cidade, uma tradição que remonta à Idade do Ferro, 800 anos antes de Cristo, época em que o sal era utilizado para a troca. Na Idade Média, a região de Hallmarkt era centro de produção dos salineiros, os Halloren. Estes se associaram na confraria dos salineiros no ano de 1524. A poucos metros do Hallmarkt, na rua Olearumstrasse, a fonte Gutjahrbrunnen testemunha as origens da cidade e de suas riquezas, as abundantes salinas. No Museu Técnico do Sal e dos Halloren, os interessados poderão se informar em detalhes sobre o sal e sua extração, sobre os Halloren e seus costumes, e uma vez ao mês é feita uma demonstração de técnicas empregadas na produção do sal. E atenção, ouvintes, para a pergunta do programa de hoje. Halle é a cidade natal do célebre compositor Georg Friedrich Händel? Sim ou não? As respostas deverão ser remetidas em separado para a Voz da Alemanha, programa Passeio pelas Cidades Alemãs, Caixa Postal 12.153, CEP 22.022-970, Rio de Janeiro, Brasil. Anotem a seguir a grafia do nome da cidade. H de homem, A de amor, L de luz, outro L de liberdade e E de esperança. O Altermark, o antigo mercado, era na Idade Média o centro da povoação dos comerciantes. Aqui se cruzavam as importantes vias de comércio. Datam dessa época a casa de madeiramento exposto ao arado dourado, a casa rosa dourada e a fonte ornada com um dos emblemas de Halle, o asno que marcha sobre rosas. Nas proximidades do mercado antigo está localizada a igreja de São Maurício, que abriga as obras do escultor Konrad de Einbeck. Seguindo-se em direção oeste, atinge-se a Praça da Catedral, onde se encontra a nova residência e a igreja. Esta localidade também foi um antigo núcleo de povoação da cidade. August Hermann Francke tinha apenas 30 anos quando, em 1695, começou a realizar seu projeto de construção de uma verdadeira aldeia escolar. No espaço de poucos anos, foi erigida a famosa Fundação Francke, um conjunto educacional com orfanato, escolas, centro de formação de professores, oficinas, uma tipografia, uma livraria, um moinho de papel Krölwitz e a farmácia do orfanato. Os alunos formados nessa instituição propagaram as ideias petistas em muitas partes do mundo. Ao norte da Praça da Catedral se ergue o Castelo Moritzburg, edificado de 1484 a 1503, por ordem dos arcebispos de Magdeburg. Na época do cardeal Albrecht, foi convertido em residência. Atualmente, ele abriga em suas dependências a Galeria Moritzburg. Seguindo o caminho do rio abaixo, se chega ao Castelo Burggiebichenstein, construído no décimo século por iniciativa do rei Henrique I, a fim de proteger as fronteiras do antigo reino alemão. A parte superior, inteiramente destruída durante a Guerra dos 30 Anos, é hoje em dia um lugar muito romântico, com uma maravilhosa vista para o rio Saale. Em suas dependências está instalado o Museu da Arquitetura. A parte inferior do castelo abriga a Escola Superior de Arte e Desenho. E atenção, ouvintes, para a pergunta do passeio de hoje. Halle é a cidade natal do célebre compositor Georg Friedrich Händel? Sim ou não? O famoso compositor Georg Friedrich Händel nasceu em Halle em 23 de fevereiro de 1685 e morreu em Londres em 14 de abril de 1759. Na Grosse Nikolaistrasse está situada a casa onde nasceu o famoso músico. Se o visitante tiver sorte, poderá assistir a um dos muitos concertos de música de câmara que ali são realizados. No entanto, não poderíamos deixar de citar outros artistas que contribuíram com uma grande parcela para a vida musical da cidade. Como, por exemplo, Samuel Scheid, que aqui exerceu as funções de mestre de capela, e Friedmann Bach, que foi organista da igreja Marktkirche, e os músicos Johann Friedrich Reichert, Karl Löwe e Robert Franz. Vamos dar prosseguimento à parte musical do programa com a renomada cravista Maria Breitigan, executando um fragmento da suíte número 3 em Sol Maior, de autoria de Georg Friedrich Händel. A Filarmônica de Halle, a Orquestra do Festival Händel, o Conjunto Madrigalistas de Halle, o Coral Robert Franz, o Coro Municipal Staatssingerchor de Halle, um dos mais antigos coros de meninos da Alemanha, perpetuam as tradições musicais da cidade. Halle não é verdadeiramente um lugar onde se vem em busca de distrações, mas teatro, cabaré literário ou célebre teatro de variedades Steintor, cafés, pubs e restaurantes são algumas das atrações da noite da cidade. De dia, são as boutiques e as pequenas galerias de arte que atraem os turistas. A Leipzigstraße, uma zona de pedestres com mais de 900 metros de extensão, tem um comércio variado e nela o visitante poderá fazer as suas compras sem ser perturbado pela circulação de veículos. Infelizmente, a duração de nosso espaço não nos permitiu referir sobre diversos aspectos interessantes relativos a Halle, que, como outras cidades dos novos estados da Alemanha, também tem os seus problemas, para os quais, no entanto, estão sendo tomadas as necessárias medidas para solucioná-los. A cidade conta atualmente com uma população de aproximadamente 300 mil habitantes e o seu prefeito é o Dr. Klaus Rauen. Deixamos também de informar os eventos que terão lugar no âmbito do programa cultural para as temporadas artísticas deste ano no Neues Theater, uma casa de espetáculos que é dirigida pelo conhecido ator Peter Zodan, e no Teatro de Ópera, em cujo palco serão levadas à cena interessantes obras do repertório operístico. Na Universidade Martim Lutero, que tem cerca de 11 mil estudantes e está festejando em 1994 o jubileu de seus 300 anos de existência, formaram-se em 1727 o primeiro africano e, 30 anos depois, a primeira médica alemã. Só cerca de 150 anos depois, nela formou-se a segunda médica da Alemanha. Halle é também a cidade natal de Hans Dietrich Genscher, político alemão conhecido internacionalmente, pois foi durante 18 anos, de 1974 a 1992, ministro das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha. Nesta cidade, também está sediado o Centro Internacional de Pesquisas da Ilustração, a Filosofia das Luzes na Europa. E os sinos que ouvimos ilustrando a pergunta do programa são do Carrilhão da Torre Vermelha, o maior da Europa. No âmbito do Espaço Mobile, a Voz da Alemanha apresentou mais um programa da série Passeio pelas Cidades Alemãs, hoje diretamente da cidade de Halle. Contamos com as participações de locução Arno Rochol, direção técnica Dietmar Wolf, produção e apresentação Sandra Dicken. E atenção para os nomes dos ouvintes que responderam acertadamente à pergunta do passeio a Bayreuth. Zélia Pereira de Jesus, Guanambi, Bahia. Erasmo Versosa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Robson de Góes Pereira, Santo Antônio da Platina, Paraná. Fabiano Lopes Menezes, Campina Grande, Paraíba. Marilza de Oliveira, Campinas, São Paulo. Cássius Augusto de Souza, Vespasiano, Minas Gerais. José Raimundo dos Santos, Japuatã, Sergipe. Arnaldo Noburo Nagata, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Adriano Medeiros Costa, Barcelona, Rio Grande do Norte. Sérgio Henrique da Conceição, Salvador, Bahia. Antônio Júlio Burcott, Curitiba, Paraná. José Amaro dos Santos Moreno, Pernambuco. Joaquim Chaves Neto, Teresina, Piauí. Paulo Degue Júnior, São Bernardo do Campo, São Paulo. Abraão Gomes da Silva, Maceió, Alagoas. Maria do Carmo Vieira Noronha, Paraisópolis, Minas Gerais. João Roberto Brito, Caicó, Rio Grande do Norte. Eliel dos Santos, Sergipe, Aracaju. Joilson de Oliveira, Várzea da Roça, Bahia. E Aparecido Donizete Miranda, Carlópolis, Paraná.